These are other kids. This is just an accident. Just a couple of wild punks out raising hell. Começando mais um Tosco Chanchada Fast and Funk, o podcast que vai na velocidade da luz. Ui! E fudendo ao mesmo tempo. Trazendo pra você novidades, indicações, sabedoria, inteligência. E que mais? E muito bom humor. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna. E aqui quem vos fala é alemão. Vamos pra notícia então, senhor alemão! Vamos, Nelson. Fast and Fuck News. Notícia pra mudar aí a sua segunda-feira, hein? Com certeza. Dupla se veste como ovelha para despistar polícia. Ovelha, cara. Será que é aquele ovelha, o cantor ovelha lá? Uou, yeah, yeah. Que isso, sem cara? Sem você não viverei. Ah, o cara que canta a música do Jeremias, né? Porque essa é a música do Jeremias, né? É, a música do Jeremias. Só que Jeremias é um... Nossa. Não conseguiu, né, cara? Maximiliano Pereira, 25 anos, e Ariel Dias, de 28 anos. Dois cabrones, ladrones. Das Pampas Argentinos. Os caras fugiram num presídio de segurança máxima aí, alemão. E pra despistar a polícia, cara, olha, a dupla dinâmica aí se vestiu como ovelha, cara. Pra despistar a polícia, alemão, os caras conseguiram aí umas peles de animais aí, cara, e uma cabeça que os caras roubaram lá de uma fazenda das redondezas do presídio. Nossa, de verdade, cara. É, usaram esse disfarce aí e conseguiram enganar, cara, pelo menos aí 300 policiais argentinos, é lógico, né? Se fosse lá do BOPE, eu queria ver, né? Os caras matavam e faziam churrasco depois, né? Vai estragar o churrasco na cara, não. E os policiais só descobriram, cara, porque os moradores que viram os caras correndo lá nos campos de ovelhas... Que ridículo, cara. Os caras deram bandeira e os moradores pegaram e dedaram eles, né? Que bom. Mesmo assim, cara, você acredita que até agora ninguém conseguiu pegar os caras? Ué, mas os caras dedaram, mas os policiais não pegaram eles assim? Pois é, porque os policiais, eles dizem que é impossível identificar os bandidos por causa da quantidade de ovelhas que tem no local, cara. Pô, os caras foram espertos, hein, meu? É, cara. É a mesma coisa que lá em São Paulo, você se fantasiar de corintiano. Tá barato! E no Tá Barato dessa semana, vai um link aí abaixo no post, com vários filmes em promoção aí a R$12,90, cara. É a promoção Cinemaníacos. Preço de pinga, hein, alemão? Pinga barata ainda, né? É verdade, é pinga ruim. Nesse link aí você pode encontrar aí o Diabo Veste Prada. Tem também o Pequeno Príncipe, olha a perna. Apocalipto, cara. Que passou hoje. Tem também V de Vingança. V de Vingança, cara. Eduardo Mãos de Tesoura. Pra mim, isso era uma série. Clássico. E clássico Silêncio dos Inocentes também. Nossa, esse tem que estar em toda a videoteca, cara. Tem também o Clube da Luta. Tem também Transformers, pra quem gosta, né? Os Simpsons. Tem de tudo, cara. Se você ficar procurando, você fica louco, vai querer comprar tudo. Aproveita aí, galera, pra dar uma atualizada na videoteca. É apenas R$12,90 cada título aí. Link abaixo no post, beleza? Isso, bom pra caralho. E o bom pra caralho dessa semana, vamos modificar aqui. Essa semana a gente vai indicar um software aí, né? Pra, opa! Pra aquela galera que sofre na conversão de arquivos aí baixados pela internet. Não. Ou a pessoa tem... Não. Não, né? Não. Que chegam, né? Chegam pela internet, mas lá, né? Aparece lá no computador e tal, né? Você compra, né? O programa que a gente vai indicar é o Format Factory. Ele converte qualquer arquivo aí de áudio e de vídeo no formato que você precisar. Uma coisa bacana dele é que, pra quem não manja muito das configurações aí de conversão, ele já tem vários perfis prontos aí que você só escolhe. Por exemplo, se você vai converter um vídeo aí para o seu iPhone, o seu iPod Touch, por exemplo, você escolhe o perfil, que ele já coloca todas as configurações necessárias, necessitando somente de você adicionar o arquivo que você quer que seja convertido. Pelo menos isso, né? Isso vale para PSP, vale para quem tem TV HD, ele tem vários perfis lá que vai suprir a tua necessidade. Muito bom. Além de que é muito rápido, cara. Eu, às vezes, uso aqui para converter episódios de Lost, né? Que ele já até adiciona, embute a legenda aí no arquivo. Eu ia perguntar isso agora, cara. Coloca a legenda no arquivo já e eu assisto Lost no iPod Touch, né? Mas você não baixou da internet, não? Não, eu fui lá na... nos Estados Unidos lá buscar, você mas... Você viu o humor, né? É. E ele leva aí uma média aí de 3 a 4 minutos aí pra converter o arquivo todo, cara. Ô, louco, é coisa instantânea, então. Super rápido. O link aí abaixo do post. É um programa que vale a pena pra quem não quer ficar mudando aí configurações aí e tal. E no final das contas ter um resultado péssimo, beleza? É aquele for dummies, né? Exato. Maravilha. Pergunte ao seu Nonô. Ah, não! Não! Alguém me mate! Não! E não pergunte ao seu Nonô dessa semana, tudo bem, velho? Ah, vai se fuder! Então o senhor tá bem hoje, né? Com a mesma educação de sempre, né? Mesma finesse de sempre, né, seu Nonô? Como é que vai os netinhos lá, o Nicolau? Nicolau, ô menino bonzinho, ontem eu dei banho nele, tá? Passei toquinho no cu dele, no bumbumzinho dele. É um garoto cheiroso. É, e Paulinho? Paulinho, não fala dele. É. A saudade daquele fofu. Fofuxo. Eu queria pegar ele assim, amassar ele, sabe? É. Sabe quando você pega assim, amarrota a pessoa? Fazer um purê de Paulinho? Fazer amassar o pão, sabe? Ô, gordinho gostosinho, rapaz. Senão, não, nós temos uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Ele usa um pseudônimo aqui, ele é chamado de Nil, seu Nonô. Ah, eu conheço. Ele... É o Neil, Newton. Então, o Neil, ele diz o seguinte, ele quer saber, seu Nono, como é que ele faz pra saber se ele é realmente o escolhido ou não. Escolhido pra quê? Pra ser o gay da vez? Porque você sabe que tem uma história, quando eu servi na Marinha, né, o Ângelo? Uhum. Você ia lá e perguntava, como que vai pra se... Como é que faz pra aliviar a tensão, né? Sim. Aí fala, toda semana vai uma fila atrás daquele barril, tá vendo que tem um buraco lá no barril? Você vai lá e come o barril, né? Putz. Aí teve um dia que eu cheguei lá, experimentei o barril, falei, não, o barril é bom, cara. E todo dia é no barril. Teve um dia que eu fui lá no barril, não tinha ninguém no barril. Tinha, aí, não. Falei, e aí, o que eu faço agora? Aí falaram... Agora é você o escolhido. Você fica no barril. Então, a Mâncio, como é que é o nome da pessoa? É Nil, né? Nils. É isso aí. É isso aí, Nils. Se você não tiver ninguém no barril, você é o escolhido. Idiota. E se você quiser mandar suas perguntas aqui para esse poço de sabedoria, o escolhido do Tosco Chanchada, chamado Seu Nonô, como é que faz? É só um poço de sensibilidade. Ui. Você manda aí um e-mail, manda uma carta, um pombo-correio, faz aí alguma coisa da vida, vagabundo. É email@toscochanchada.com com sua pergunta no Pergunte ao Seu Nonô. Promotosco. Promotosco, alemão. Ui, essa vai doer. Ou vai trazer muito prazer aí, né? É, que tá ali perto, né? O Promotosco que começa essa semana, né? Vamos sortear um objeto aí, né? Que vai satisfazer aí os nossos ouvintes. Mais solitários, né? Mais solitários, naqueles momentos difíceis, né? É, sábado à noite, chegou da balada, né? Deu uns amassos na mina, mas não rolou nada, não rolou nada, né? Ou tá na pendura, viu o amigo pegar e ficou usar é, só... É, ficou com o saco doendo. O que que nós vamos sortear, alemão? Nós vamos sortear pra você, cara ouvinte, um Tenga Egg. O que porra é um Tenga Egg, perna? Tenga Egg, na verdade, é difícil de explicar o que é esse produto. Por isso, no final do post lá, tem um vídeo explicando certinho o funcionamento do Tenga Egg. É isso aí, é. E como os ouvintes vão concorrer ao Tenga Egg. Vai ser fácil. A partir de amanhã, terça-feira... Diga. a partir das 3 horas da tarde, pelo Twitter, nós vamos colocar um link. E quem retweetar esse link e seguir o Tosco Chanchada vai concorrer aí no próximo Tosco Chanchada Fast and Fuck. Né, a gente vai anunciar tudo via Twitter, né? O sorteio do Tenga Egg. Tenga Egg, hein, cara? Fácil, fácil. Se você ainda não segue o Tosco Chanchada, é só você ir lá no twitter.com/toscochanchada e seguir a gente. Assim você fica por dentro de todos os posts, de todas as novidades que rolam no Tosco Chanchada, inclusive lançamento de episódios. Opa, com certeza. Por isso não perca tempo e lembre-se que a partir de amanhã, terça-feira, às 15 horas da tarde, a gente vai jogar o link aí no Twitter pra galera concorrer, beleza? A gente vai enviar pra você sem custo nenhum. Opa, quem não pode concorrer, perna? São os colaboradores. E os toscos chanchadeiros. E os toscos chanchadeiros lá do site. O resto da galera, os nossos toscos chanchadeiros espalhados pelo Brasil e os nossos ouvintes, podem participar à vontade. Lembrando que quem retweetar mais de uma vez vai concorrer uma vez só. É, idiota. Beleza? Essa é mais uma novidade do Tosco Chanchada Fast and Funk. Maravilha. Ajudando os nossos ouvintes a terem momentos... Peludos. Você, mão peluda, não perca essa. Vamos agora para a Tosco Indicação. Cala a boca, filha da puta. Eu dou um burro. Eu mato ele. Muito engraçado. Começando a Tosco Indicação de hoje, alemão. Opa, novidade hoje no Tosco Indicação. Com a voz sedosa. Sensual. Ui. Uau, uau. A voz que faz a omarada tremer, alemão. Daniela, que não é cravo e canela. Hoje nós estamos com a Daniela Monteiro, do DaniCast. Fala aí, Dani, tudo bem? Olá, ouvintes do Tosco Chanchada. Eu sou a Daniela Monteiro, do DaniCast. Vai com calma aí, galera, que hoje a Dani, por 15 minutos, é só nossa, beleza? Respeita a mulher do sargento. Oi. Dani, a gente já começa perguntando o seguinte, por que podcast? Porque eu sou uma radialista frustrada. Não, frustrada não é bem o termo, né? Eu trabalhei durante 10 anos, nunca ganhei porra nenhuma, né? Então desisti de ser radialista, me tornei funcionária pública, mamando nas tetas do governo, que beleza. Mas aí fiquei fácil. Fiquei com saudade, né? Dos tempos de rádio, de ficar montando sequência, editar, essa coisa toda. Então resolvi fazer um podcast. E você fazia rádio em Bauru mesmo? Não, eu fazia em São Luís do Maranhão. Aliás, você não tem vergonha de morar em Bauru, não? Cara, deixa eu falar percebeu... que... Percebeu que foi um comentário totalmente bairrista, né? Pessoal de Marília, né? Dani, você torce pro Noroeste? Não. Eu sou flamenguista. Oh, menos mal, né, perna? É, menos mal. A mancha azul não vai baixar aí na sua casa, pelo menos. Não, imagina. Então você trabalhou com rádio comunitária, é isso? Eu trabalhei uma rádio até grande, comercial de São Luís, Rádio Universidade FM. Trabalhei também em rádios comunitárias, né? Mas o retorno sempre era muito fraco, né? Se eu quisesse viajar pro interior do meu estado, eu tinha que pedir dinheiro pra minha mãe, né? Pô, que situação é essa, né? Acabei desencanando. Gostava muito, sempre gostei muito de música, de cinema, sempre gostei de fazer programa, né? Ai, que gostoso. E aqui em Bauru, perna pertinho. Mas sem dinheiro fica difícil, né? Sem dinheiro é complicado. É, e você sabe que você leva jeito pra coisa, né, Dani? Fazer se programa? É, pô, faço mesmo, caramba. Aliás, já que a gente tá falando do seu programa, né, o DaniCast... Fala pra gente aí, o DaniCast, qual que é a periodicidade dele aí? O DaniCast, ele é um podcast musical que traz toda semana, né, temas variados, né? Tem semana punk rock, disco music, já teve especial de músicas com nomes de mulheres. Olha como a gente vai longe, né? Uia. Especiais de trilhas sonoras, todo fim de mês, todo começo do mês tem um especial rock and roll, a gente escolhe alguma banda ou algum movimento do rock pra tratar. É sempre assim, cada semana tem um tema diferente. diferente. O Dani Cash, pra mim, foi amor à primeira vista, porque eu vi o primeiro episódio... Edição, né? O Cidade de Deus, se eu não me engano. Ah, bacana. Eu achei sensacional, assim, a coletânea. O episódio teve uma quantidade absurda de downloads. Muita gente curtiu, né? Músicas nacionais de muita qualidade, as internacionais também muito boas. Batman Turner, Overdrive. Pô, você mal ouve isso nas rádios comerciais, né? Eu acho muito difícil, Dani, fazer podcast musical hoje em dia, assim, justamente por causa da diversidade, né? Eu ouço, acho que só o Dani Cast e mais um outro podcast só musical. Não tenho esse costume de ouvir podcasts musicais. Conheci vários, mas não segui eles, assim, porque eu achei que ficaria mais fácil eu fazer a minha própria playlist e ouvir no horário específico, né? Uhum. Mas no caso do seu, assim, por exemplo, que tem um tema bacana, assim, foi muito legal, foi muito bacana conhecer, viu? É, e o Dani Cast também tem suas diretrizes, né? Ele não dá pra dizer que ele é um programa eclético, né? Eu não gosto dessa palavra eclético, né? Porque aí você coloca um monte de porcaria junto, né? Então, por exemplo, o sertanejo universitário. Nossa, né? Assim, como eu tenho ódio disso. Você poderia, cara, fazer um especial eu sertanejo aqui, universitário. Né? Interior de São Paulo, e rola demais disso, cara. De agorinho o vizinho tava falando da quartaneja que ele foi. Porra, meu. Que bostaneja, né? De bolas, pelo amor de Deus. É sério, cara, não dá, é horrível, horrível. Fugir de um lugar que era dominado pelo calypso e pelo forró, aquele forró escroto, chupa que é de uva, aí vim parar aqui e esse sertanejo universitário, meu Deus, pra onde se vá, tem merda, né? Vou pro Rio. Mas você trouxe o sotaque de lá, viu? Ai, você acha? Claro! Fala alguma coisa com R aí, fala porta. Porta. Ah, você agora, eu falo porta mesmo. Aí, tá vendo? Nossa porta é aberta. Ah, então tá, né? Sim, vale, espero, né? Vale por você. Ah, a minha tá sempre aberta. É, no primeiro Fast and Funk a gente entrevistou o pessoal do Jerimum Beta e Rock 30, e eles disseram que poderia rolar um forró de raiz lá, né, no podcast musical deles e tal. No DaniCast pode rolar essa oportunidade? Eu acho muito difícil, porque o DaniCast ele tem um direcionamento mais pop e rock, e, né, suas ramificações, né, ou seja, dá pra alcançar uma soul music, um reggae, nessa linha, sempre no pop e no rock. Um forró já é mais complicado. Não que eu não goste, eu até gosto, viu? Um especialzão de Luiz Gonzaga não seria de todo mal. Eu gosto bastante. Mas na linha que o programa vem seguindo, acho complicado de colocar. E até fiz um especial de pedidos, né, pra sacar qual que era dos ouvintes, né, e eu percebi que rolaram muitos pedidos mesmo na linha do DaniCast, né, pop rock, flashback, essa coisa. É sinal que você conquistou seu público já, né? Exato, né, eu fiquei assustada, pô, vou fazer um especial de pedidos, vai que alguém me pede Rebolation, porra, foda, né? Aí se risco, né? Aí não dá, né, mas ninguém, cara, todo mundo que pediu foi tudo ali na linha, e eu não tive que forçar a barra de ninguém, ó, eu não cheguei pra pessoa e disse, olha, você tem que escolher músicas nesse estilo. Não, eu simplesmente abri pros pedidos, né? E a galera pediu mesmo, já, exatamente na linha do programa, fiquei muito feliz. Dani, eu vi no seu podcast, a gente percebe muito que você gosta, assim, você tem uma paixão por Beat Boys, né? Da onde vem todo esse desejo aí? Esse fogo. Sobre Beast Boys. É Beast Boys ou Beat Boys? Não, Beat Boys. Eu gosto dos dois, pra ser sincera, do Beast e, né, e do Beat, né? Não, eu gosto muito de rock and roll clássico. Beatles, minha banda favorita, ever. Né, Beach Boys, Chuck Berry, Elvis, gosto bastante. Também curto muito punk anos 70, The Clash, Ramones, né, Sex Pistols. Também curto. Você gosta do Johnny Cash? Né? Oi? Gosta do Johnny Cash? Gosto, também? Gosto bastante. Então, você poderia tocar Ring of Fire no seu próximo programa? Tranquilo. Não, o próximo programa. vamos ver aí, né? Porque cada programa tem um especial. Eu tenho que encaixar ele num especial específico, né? Uhum. Você sabe que nos podcasts tal existe um fantasma que assombra todos os podcasters, né? Todos, mas a grande maioria. O Perna. Que é o tal do ECAD, né? E eu acredito que os podcasts musicais também, assim, tem esse receio de um dia o ECAD bater a porta tal, e cobrar. Eu tenho não, porque eu até ouvi um Metacast sobre isso, né? Era até com o maestro Billy. E eles falaram da taxa, né, que se paga, né, por mês, né, de acordo com a quantidade de podcasts que você lança. E não é uma taxa abusiva, viu? Uma taxa sussa. A pessoa que se propõe a fazer sabe que existe isso, né? É uma forma, né, de manter os direitos autorais dos cantores. Se bem que eu acho, assim, é uma questão meio complicada. Porque se você tem um podcast, você toca uma música de determinada banda, você está ajudando, né, a divulgar essa banda. Eu nunca entendi isso direito, na verdade. É, a gente não, assim, né, a gente não vende o produto, um produto pirata, alguma coisa assim, né? Uhum. A gente, no caso, utiliza, né, e acaba dando até um gás. Fazendo, né? Dando até um gás. Muitas pessoas de especiais que eu já fiz que, não conhecia tal banda, conheci agora e gostei pra caramba, já fui atrás de coisas deles, por exemplo, Nouvelle Vague. Aí o Balena do Monacast falou, pô, adorei o Nouvelle Vague, muito bom, e ela não conhecia. Bom, o DaniCast já ajudou a divulgar o Nouvelle Vague. Ô Dani. Oi. Bom, vamos falar de um assunto agora que quase ninguém conhece, mas desde quando você começou a ficar viciada em pornô chanchada? Ih, cara, isso é show. Começo de adolescência. Porque anos 80, né? Tinha TV Manchete. Todo sábado rolava o especial de cinema nacional na Manchete. E eu era viciadaço, cara. Nossa, como é muito viciada. Conheço títulos de porno chanchada como poucos no Brasil. Caraca, muito fã. Sei que o logo do Tosco Chanchada é super fêmea, né? Com a Vera Fischer. Uhum. E assisti esse filme, Bonitinha Mais Ordinária, A Ilha dos Prazeres Proibidos, O Bem Dotado Homem de Tu, Romance da Empregada. Ah, tem... Rebucetei. Ah, nossa. Rebucetei é pesado, hein? Tinha aquele que, as histórias que nossas mães não contavam, nossas, né? Babadas, Branca de Neve, Barra Pesada, adoro. Mulher Objeto. E também Exploitation, dos anos 70, né? Que foi um tipo de cinema feito nos Estados Unidos, anos 70. Não só nos Estados Unidos, outros países também, né? Que era fora do mainstream. Traziam histórias mais simples, geralmente carregadas de muita violência, muitas cenas de sexo, justamente para chamar a atenção de um determinado público, né? Para poder lotar as salas e poder conseguir uma grana, né? E os filmes... sem competir com Hollywood. E acabou que esses filmes tiveram uma audiência absurda, né? Violência, sacanagem. Claro, a fórmula perfeita. Então, uma maravilha, né? E eu nada que o ser humano goste. Eu gosto bastante. Curto, claro, claro. Eu sei apreciar um Kubrick, um Bergman, mas também é bom conhecer o lado trash pra gente até poder apreciar mais ainda os grandes clássicos. Eu penso assim. Aqueles títulos mais gore, assim, tipo Canibal Holocausto, nossa, essas coisas. Eu gosto muito de Canibal Holocausto. E tem o Fera, então, fome, também. Fome Animal, então tá na sua videoteca. Beleza. Fome Animal é uma maravilha. Peter Jackson arrasou. Sam Raimi também, começo de carreira era muito bom, né? Nossa. É, eu tô ficando com medo de Dani Monteiro, mas tudo bem. Não, fica não. E olha que ela tá perto, hein? Libertinha. Mais perto do que você imagina. Muito perto de você. Ui. Eu sigo você no Twitter, né? E esses dias eu li algumas tuitadas que você tava meio que irritada sobre algumas pessoas que tentam ser moralistas com as coisas que você fala. Você tem muito problema com isso ou não? Eu tenho. Eu sempre fui muito desbocada isso, incluindo em casa. Se bem que em casa eu até pego mais leve, né, na frente da mãe. Mas mesmo assim, ainda falo alguns palavrões perto dela. Ela acha que ela já acostumou, já ignora. Eu falando palavrão pra ela é tipo João Gordo, sabe? Não chega mais a incomodar. E no Twitter, algumas pessoas chegaram pra mim incomodadas. Não, pô, mas você fala palavrão pra caramba, né? Eu, cara, falo, sou assim, se não gosta, dá um bloco, né? esteja à vontade, mas esse é o meu jeito. É isso. Isso aí deve... Twitter, eu acho isso aí pode ser um aqui. Problema. Hã? Pode isso ser um... deve ser um problema também na rádio, né? Hã? Quando você fazia a rádio, por exemplo, não devia ser nada confortável você ficar segurando os puta que pariu, né? Não, não, assim, dependendo da rádio que eu trabalhava, eu tenho um autocontrole muito grande. Eu trabalhei como funcionária pública, inclusive no cargo que eu tinha em São Luís, no fórum, eu era conhecida como a recatada do grupo. Ninguém falava palavrão perto de mim porque ficava com vergonha. É sempre assim, né? A Santinha é sempre assim, né? Falava palavrão perto da Daniela, a Daniela é elegante e tal, não sei o que. Mal sabiam eles, né? Pois é, mas em casa, ou com os amigos, no bar, ou mesmo no Twitter, que pra mim é como um boteco, fico totalmente à vontade. Mas assim, quando é trabalho, eu sei respeitar. Quando eu tô com pessoas mais velhas, com uma avó, eu sei separar bem. Cada ocasião tem um tipo de linguajar. Sei que aqui eu não posso ficar falando palavrão, frente da minha da avó, ou então no trabalho. Eu sou bastante controlada nesse aspecto. Eu fico mais à vontade mesmo em casa. No Twitter eu arregaço bonito. Aqui no Tosco faz favor também de não falar palavrão, né? Porque aqui sabe que é uma casa de Deus. Casa muito respeitosa, né? Já notei, eu notei em alguns episódios. Nossa, aquele 24 lá, nossa, me acabei de rir, muito bom. Não, nós não fizemos episódio 24, hein? Nós fizemos o 23 mais um. Mais um, tá. Eu achei muito divertido. Uma viadagem do caralho, né? Dani, voltando pro DaniCast, você tem pretensões futuras aí com o DaniCast? Você encara somente como um hobby? Eu encaro... Quer ganhar dinheiro com a coisa? Na verdade, assim, eu não sei se eu teria coragem de colocar anunciantes no DaniCast. Eu não sei se cabe, né? Um podcast musical... Mas poderia ver essa possibilidade, sim. Mas, assim, o interesse maior, inclusive, é retornar, fazer rádio mesmo, né? Que eu gostava muito, sinto falta. E o DaniCast meio que preenche isso, essa saudade que eu tenho. O DaniCast já te proporcionou algumas oportunidades extra podcast? Não, muitas amizades. Fiz muitas amizades mesmo bacanas, boas mesmo. Tô muito feliz com isso. Cada dia mais... gente seguindo no Twitter, mais gente querendo conhecer, trocar ideia, eu acho isso muito bacana. É um retorno muito gostoso. Você acredita, Dani, que essa mídia podcast, que é uma mídia relativamente nova no Brasil e tal, aliás, internet tá começando agora a banda larga popular aí, pelo jeito, né, tá caminhando pra isso. Você acredita que a mídia podcast tende a crescer muito mais ou ela vai chegar num nível assim e vai parar por ali mesmo e vai nível sempre... De saturação, que você quer dizer? Assim, por exemplo, você acredita que a mídia podcast, por exemplo, ela pode chegar mais ou menos na altura dos blogs? Não, já tá, porque temos podcasts, assim, grandiosos, né, como Rapadura, o Nerdcast. Eu acho que já chegou num patamar assim, viu? É que muita gente que você fala podcast, tem muita gente que nem sabe o que é. É, isso é verdade. Blog, quando eu falo, às vezes eu falo popular, pra algum assim. Amigo que não acessa tanto a internet, eu tenho um podcast. Que é isso? É. Aí tem que dizer, é um programa de rádio na internet. Legal, como é que eu posso ouvir? Sei lá, tem essas coisas. É complicado, né? Mas à medida que o público vai se familiarizando mais com a informática, isso está acontecendo com uma velocidade impressionante. Acho que não vai demorar muito tempo, todo mundo vai mesmo tomar conhecimento do que é um podcast, né? E vai fazer parte, né, de todas essas mídias que existem. O podcast vai ser uma parte muito importante, assim como o blog. Se bem que eu já acho que já é, viu? Tirando o público específico, né? Mas se não é, tá indo pra isso também. Tá indo, é futuro, tá chegando lá. Uhum. Dani, como é que faz então pra galera ouvir o DaniCast? Pode acessar pelo blog, né? danielamonteiro.wordpress.com. Essa foi Daniela Monteiro. E também no Twitter, né? Isso, passa tudo aí então. Daniela Monteiro. E ver também todas as besteiras que eu tuito por lá. Lá eu fico bem à vontade, vocês devem ter percebido, né? Sim. Tuita nua. Às vezes. É isso aí, a Tosco Indicação fica por aqui. Daqui 15 dias a gente volta. Semana que vem tem episódio novo do Tosco Chanchada. Abraço, Dani. Grande beijo pra vocês. Valeu, tchau. Falou, até mais. Valeu. Não, você não deu nada.